A Ruralista Xingu é uma loja completa, venha comprovar. Tem produtos veterinários e agropecuários, vem logo pra cá. Na Ruralista Xingu você encontra tudo para construção, da base ao acabamento, construindo sonhos na região. Brinquedos, cama, mesa e banho, decorações. A Ruralista Xingu tem mais opções. A Ruralista é uma loja completa onde você encontra tudo o que você precisa na linha de veterinária. Temos uma seção em produtos agropecuários como herbicidas, Corteva, arames belgo e sal mineral Matsuda e outros. E na hora de construir ou reformar, o nome é esse: a Ruralista Xingu, onde você tem de tudo para a sua construção. Pisos, telhas em geral, material elétrico e hidráulico, tudo da base ao acabamento. E mais, na Ruralista Xingu temos brinquedos, decorações, cama, mesa e banho e muito mais. Tudo com os melhores preços para melhor lhe servir. Facilitamos os cartões, cheque pré e à vista, o desconto é todo especial. A Ruralista Xingu atende bem para lhe servir sempre. Avenida Goiás, número 1401, centro de São Félix do Xingu. Fone 981827391 e 981326106. A Ruralista Xingu.